Latam 3601, cruza nível de voo 150, Recife 125, décima 1. 25, 3601, boa. Papa Romeo Whisky, Oscar Bravo, bom dia. Acione identificação via chegada bom. Esse nome é do... Dois mil, ajuste na 05. E o Oscar Bravo está autorizado a assinar o ILS. Esperada velocidade, e o ICO Oscar Bravo. Oscar Bravo, controle. Prossiga na escuta. Prossiga, controle. É o Oscar Bravo. Bravo, controle, instruiu a defesa. Que é bom, filho. Recebe o controle agora. Agora será o apenas confirmando, a instrução foi para desses dias. E é bom, sim, até 2 mil. Ou seja, manter 4 mil até passar pelô, após pelô e descida para 2 mil. Ah, é, então, quero que você possa eu não posso ter jeito. Para descida para 2 mil, a mais transferência de comunicação. Salvador, bom dia, o Xamé 625, informação Lima, autorização Guarulhos. 251, Guarulhos, confirma. Positivo. Xamé 6251, autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeo, via Peso 10, Taubaté, restante com fone. Nível 360, saída da El, Leda, Motiva, decola da pista 10 com curva à direita, o código é 5030 e o controle no 208. Então é 310 para Guarulhos, via no 410, Taubaté, da Elda da Monte, com decolagem no 310, na direita, 208 a ponto 2, 5030, com o número 625 no portão. Correto, o chamamento 251 chama pronto para o chuveque acionamento. Torre de controle de Salvador, bom dia, esse é o Papa Romeo Whisky Oscar Bravo, estável, INF Cita Terra. Whisky Oscar Bravo, reporte visual com campo, trem de pouso embaixo travado. Papa Romeo Whisky Oscar Bravo. Você vai passar com o cheque trem. Reporte visual com campo, Papa Romeo Whisky Oscar Bravo. Perfeitamente, senhor, eu fará. Whisky Oscar Bravo, confirma o PAD? PAD 5 Angada EBTA. Avistando, baixou e travou as rodeiras, Whisky Oscar Bravo. Whisky Oscar Bravo, livre pouso, pistão no 0, vento uma centena, 05 nós, ajuste no 0, no 5, informo pistão no 0 molhado. Mete, obrigado, livre pouso, pistão aberto, Whisky Oscar Bravo. Oscar Bravo, solo agora em 1-2-1-1, só solo aos 2-3. Alfa autorizada, Juliette, contorno Grande Pátio, Lima, mais Quebec. Na Quebec chama a torre novamente para o cruzamento da pista 17. O Whisky Oscar Bravo. Afirmativo. Geral 9972, bom dia. Como recebe o controle? Geral 9972, bom dia. Como recebe o controle? Afirmativo. Geral 9972, acione a identificação via chegada a mar e deixe mantenha 2 mil pés. Ajuste no 0 no 5. 2 mil pés. Autoriza, Duna? Autorizado, Duna. Federal 9972. Minha posição. A gente já passou na retaguarda do portão, confirmando Torrizon, Torrizon. Autorizado Lima, Mike Quebec, no Quebec chama Torre na noite do Simão 95. Oscar Bravo, autorizado cruzamento no 735, ao estacionar frequência livre 45. Galeão, 5 horas e 30. Oceaneiro 6251, autorizado táxi via parte principal Índia, fotosfera, turno no 8695, ajuste no 095. Grau 9972 está autorizado a sinal ILS X-Ray da pista 1 no 0. Autorizado a sinal ILS X-Ray, geral. Oceané 6251, livre LN decolada no 0, vento 060 carro 062 de nós, o ajuste no 0, no 5, pista no 0 molhado. 71 na guarda, COP, prepara da El Leda Mótico. Será o 9972, está estabilizado. Será o 9972, passando Dunas. Chame Torre 1 no Oi, direito mal 9. Gente. Torre Salvador, será o 9972. Estabilizado, trem embaixo. Federal 9972, continue a aproximação, aguarde o estarismo. Continua a aproximação, federal. Oxenê 6251, decolado aos 34, controle no 208. 208, 6251. Chené 6251, bom dia. Contato radar, sim, não tem. Chené 6251, se possível, coordenar por hoje, Leda. Está autorizado após 2000, Leda. Após 2000, Leda, 6251. Chegou o trem? Afirmativo. Livre pouso, pistão 0, vento 0, 7, 0 graus, 0, 6, 12 de nós, ajuste no 0, no 5, considerar o 9972. Livre pouso, general. São 3597, acione identificação, voe pro de Bonfim. Em Bonfim, intercepta estar, está autorizado descida via até 4 mil pés. Ajuste no 0 no 5. 9972, informa o pistão no 0 molhado. Obrigado. Federal 9972, direita no 211, solo 39. Alfa Kilo Pat 3, Sideral 9972. Alfa Kilo Pat 3, Sideral 9972. Silvio, número 1 para pouso, 35 na sede, está livre da restrição de velocidade. Altitude afirmativa, vai manter 4 mil até Pelô, após Pelô descer para 2 mil. Ok, então pode voar Pelô direto? Autorizado. Se voar a duna da presente, o ângulo fica um pouquinho bruto, está para a 220. Uno, Xane, Xane. 25 decimal 1, negativo 1, 35. 25, 1, a secundária? Para 1-3-3-2-5. 3-2-0 nível, Dael, Leda, Motiva, saída, decola da pista 1-0, direita. 5-0-3-6, o código e o controle no 2-0-1. Cadê Alfa zero, Guarulhos. Hunter do Golfuro zero. Tango, Bravo, Eco. Saída da EU, Lida, Monte, Vazicola, 1-0, Cruz Atirei, Transponder, 5-0, 3-3, Controle, 1-0-8, Santos, Tudo, Santos. Baiato, chama pronto, portão 03, 3-1-7-1. Após Cielo, desse para 2 e 10. Salvador, muito bom dia, minha calça Vitor Romeu. Autorizado no 03, chantar. Autorizado, chamada da estação. Avianca Alfa Vitor Romeu, solicito autorização de reboque na posição remota, parte 1 para a posição de número 5, parte 1. Confirme. A intenção é sair da remota do pátio principal para a posição 5 do pátio principal? Afirmo. Sente. Autorizado o reporte finalizando. Fique atento ao Airbus 321 da TAM, efetuado pushback no portão 03. Ok, gente. Portaria a pé. Autorizado o início para o Alfa Victor Romeo. Reporte para ingresso, pátio principal, Alfa Victor Romeo. Confirmando, Alfa Victor Zulu, Alfa Yankee Zulu, Alfa Yankee Zulu, reporte para ingresso, pátio principal. Vai passar pelo com referência de flight 752 no PES. Reportagem estabilizada no localizador. 3597. Avianca Alfa Vitor Romeu na escuta. Alfa Yankee Zulu da Azul na escuta. Mantenha a posição antes do parte 3, ok? Confirmando, mantenha a posição antes do parte principal. Alfa Yankee Zulu. Vitor Romeu na escuta. Você escuta, Alfa Vitor Romeu. 1-2-1-1 agora no solo. Oi? 1-2-1-1 agora no solo. Ok, estou tentando interromper aqui o andamento do Pushback. Negativo, só quero que o senhor mude para a frequência 1-2-1-1. Ok. Alfa Vitor Romeu, continue o reboque, reporte finalizando o portão 05. Ok, gente, reportaria o pé. Estabilizado no ILS, Cabo 597 na torre, 118.95. 795, obrigado. Bom dia. Bom dia. Torre Salvador, boa noite. Bom dia, 3597. 3597, continue a aproximação, guarde o seu livro. 3597, boa noite. Confirmando 196 a bordo, confirme 4 horas e 10, tanto 3171. Autorizado táxi Índia, ponto espera, torre no 93195, ajuste no 015, tanto 3171. Dan 3517, livre pouso, sistema 0, vento 0, 80 graus, 039, da gestão 015. Livre pouso, capoeira no 0, 030, 3597. 737, livre pouso, cabeceira 90357. Afirmo, livre pouso, 090 graus 039, ajuste no 095. Livre pouso, 303597. Dono 71, mantenha o ponto de espera da 10. Copiou? Afirmo, ciente, termo de reboque 05. Ok, obrigado, bom dia. Alfa Yankee Zulu da Azul, autorizado ingresso parte principal, parqueamento autorizado no 03 e reporte no termo. Peso no 71 alinhar e manter, estou no 0.